Eu estou recebendo aqui no estúdio ele, que é vice-prefeito de Foz do Iguaçu e também vai assumir aí a Secretaria da Saúde aqui no município, Newton Bobato. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio RCI. Prazer enorme estar aqui. E como é que vai ser até esse processo aí? Já está efetivo como secretário da Saúde? Tem um período de transição? Como é que vai funcionar tudo isso? Na verdade, nós estamos num processo de transição nessa semana para assumir na próxima segunda-feira. Na verdade, é a partir do dia 1º de maio, até o dia 30, a secretária Kátia continua no comando da pasta e vamos aproveitar esses dias para ter contato com as equipes, ter um contato mais presente, enfim, conhecer pessoa por pessoa que compõe a equipe atual. E para muita gente foi surpresa esse anúncio, né, de mudanças na Secretaria da Saúde. Como é que foi a decisão? Foi um pedido de saída da secretária? Como é que foi definido Para isso nós também na. foi uma surpresa, né, porque a Kátia vinha realizando um bom trabalho, com vários avanços na área de saúde, claro que com problemas, como toda área de saúde pública no país inteiro tem vários problemas a serem enfrentados, e a Cátia vem realizando um bom trabalho, mas ela tem a sua vida profissional concentrada em Curitiba e veio para cá para cumprir o trabalho durante uma determinada etapa, trazer sua experiência, sua vivência na área de saúde para Foz do Iguaçu, que foi uma honra para nós, que foi um orgulho para nós ter uma pessoa com o currículo, com a história da Cátia em Foz do Iguaçu, contribuindo com o processo de construção do SUS local. Então ela decidiu, já tinha nos comunicado no início de janeiro, mas nós achávamos que ela ia conseguir ficar em Foz. Ela entendeu que deveria voltar para sua vida, suas atividades profissionais, e ela pediu então demissão dentro de um tempo que pudesse permitir que o município fizesse um processo de transição na gestão e que desse continuidade ao bom trabalho que ela vinha realizando. Portanto, não houve, digamos assim, uma ruptura, né? Não, Foi não é algo. uma ruptura. Não Foi algo é acordado ali. E a sua escolha, como é que foi até? Porque a gente viu ali, por exemplo, né, na rede social Facebook, algumas publicações questionando, né? O pessoal, pô, mas o Bobato é professor, como é que ele vai assumir a Secretaria da Saúde? Mas aqui cabe dizer também que durante, né, o primeiro mandato do prefeito Paulo McDonald Guizzi, você já exerceu, inclusive, funções nessa secretaria, né? Eu fui diretor de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, fui responsável, entre outras coisas, pelas licitações que construíram o Hospital Municipal. Então, a gente vem com uma larga experiência nesse processo da área de saúde. Quando vereador, eu fui presidente da Comissão de Saúde nos dois mandatos que eu exerci na Câmara Municipal e fui membro do Conselho Municipal de Saúde. Mas, acima de tudo, a política pública de saúde nós sempre acompanhamos muito de perto. Então, sabe, necessariamente para ser um bom secretário não precisa ser médico, não precisa ser um profissional da área de saúde, basta ter uma visão global do processo de saúde pública, uma visão técnica do processo de saúde pública e ter a capacidade fundamental de ouvir os técnicos, de conversar com os técnicos e de tomar decisões baseadas principalmente no, eu digo sempre, na capacidade de sentir a dor do outro, na capacidade de entender o que o usuário precisa para ser bem atendido, o que o usuário precisa para fazer com que a saúde pública seja realmente a serviço do usuário e também para que o servidor público tenha condições boas de trabalho, tenha condições de exercer o bom trabalho, porque a absoluta maioria dos servidores públicos são muito bem preparados, são muito tecnicamente muito bem preparados e só precisa de ter um encaminhamento de gestão que o permita ter essa condição boa de trabalho. E essa é a capacidade de gestão que nós pretendemos inserir. Mas, acima de tudo, a minha presença na Secretaria de Saúde tem um recado do prefeito Chico Brasileiro, que é colocar o governo dentro da Secretaria de Saúde. Porque com a saída da Kátia, nós não tínhamos mais tempo de escolher um secretário que começasse do zero, que compreendesse todo o processo de governança municipal. Então, o ideal é que fosse para a Secretaria de Saúde alguém que tivesse todo o trânsito dentro do governo municipal inteiro, e nada melhor do que o vice-prefeito. Até porque a nossa, na nossa presença no governo, ela sempre foi de coordenar as áreas, de fazer interlocuções em diversos setores do município. Então, com isso, nós estamos dizendo para a sociedade, o governo municipal, a gestão do prefeito Chico Brasileiro está indo para dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E foi até algo que eu destaquei aqui na semana passada, né, essa questão, não só da sua passagem anterior pela Secretaria da Saúde, mas também na Câmara Municipal, né, essa atuação aí com relação a denúncias na área da saúde, durante a gestão do ex-prefeito Reni Pereira, enfim. São várias questões realmente relacionadas à sua escolha ali para essa pasta. Agora, a gente sabe que a pasta da saúde, ela é das mais complicadas, né? É uma pasta com orçamento alto em razão das necessidades, mas também de muitas demandas aí por parte dos moradores aqui de Foz do Iguaçu. Como é que vão ser as prioridades? O que é que você já vê assim, de imediato que precisa ser feito? Eu não diria mais complicada, eu diria mais complexa, porque o grau de complexidade dos problemas que existem na Secretaria Municipal de Saúde, eles são muito altos. E nós precisamos trabalhar com todos, um a um, um por um. Seja na situação de, seja na área de urgência e emergência, seja na área de especialidade, seja na área hospitalar, seja na área de atenção primária, seja na área de vigilância, seja na área de epidemiologia, seja na área... Então, todas as áreas que a saúde engloba, todas têm sua complexidade e elas precisam funcionar perfeitamente bem. Agora, a nossa principal demanda atual, que é o grande problema a ser enfrentado e que já vem sendo enfrentado atualmente, que precisa ser rapidamente resolvido, e nós temos hoje as condições construídas para ser resolvido, isso tem a ver com a condição da gestão até aqui, que é a falta de pessoal. Nós temos falta de médicos, hoje nós temos um concurso homologado na última quinta-feira, com mais de 80 médicos aprovados num concurso, ou seja, pela primeira vez na história, Foz do Iguaçu terá um cadastro de reserva de médicos concursados para o Programa de Saúde da Família. Nós vamos convocar imediatamente 25 médicos. Isso resolve boa parte da falta de médicos que tem nas unidades de saúde e possibilitará ao município ampliar rapidamente para 10 novas equipes de saúde da família. Nós chamaremos também imediatamente pelo menos mais 13 enfermeiros do déficit de mais de 40 que existe atualmente nas unidades básicas de saúde. Com isso, nós, ampliando essas 10 equipes de saúde da família, nós rapidamente abriremos mais condições dos usuários terem acesso à atenção primária de saúde, diminuindo assim o fluxo de gente na urgência de emergência nas UPAs. E também, já durante o mês de maio, nós queremos já começar a implantar o horário estendido em algumas unidades de saúde, para que as unidades de saúde atendam até as 22 horas. Já temos a unidade de saúde do Padre Monte, lá no Porto Meira, fazendo esse atendimento. Nós queremos em pelo menos mais 5 ou 6 unidades de saúde de referência em cada região, ter esse horário estendido já no mês de maio. Então, esse projeto imediato, ele pressupõe ampliar a capacidade de atendimento da atenção básica, que é hoje o nosso principal problema. A urgência e emergência, ele funciona, se nós imaginarmos que nós estamos atendendo em cada UPA uma média de 400 pessoas por dia e 99% desses atendimentos são resolutivos, ou seja, você tem uma média de uma taxa de 1% de problemas que precisa ser combatido, porque enquanto existir um problema na área de saúde, ele vai ter repercussão, porque nós estamos falando de vida, estamos falando de condições de saúde das pessoas. Então, o objetivo fundamental é fazer com que essa taxa de erro seja zero. Mas nós sabemos o quanto isso é difícil e temos que lutar para que esse objetivo seja rapidamente alcançado e com ações concretas como essa que eu estou anunciando agora. E até com relação a essa questão do atendimento noturno, eu vi que a ideia é que pelo menos uma unidade de saúde por região aqui da cidade, né, funcione no período da noite para justamente desafogar as UPAs que temos aqui na cidade. Como é que está essa questão aí de verificação do trabalho nas UPAs? Porque a gente vê reclamações constantes mesmo das pessoas aí quanto à demora, enfim, situações até de agressão que a gente viu ali, né, numa situação com um enfermeiro ali, né, um enfermeiro e um paciente, situações extremas, enfim. Como é que você tem acompanhado, né, mesmo antes de estar efetivo como secretário de saúde, como vice-prefeito, como é que você tem acompanhado essa questão das UPAs? A gente tem um monitor que monitora todo o movimento das UPAs todos os dias. Hoje é possível acompanhar esse movimento diário. Agora, você imagine se nós temos em cada UPA, por cada turno médico, 6 médicos atuando. Agora, por mais que tenhamos 6 médicos em cada UPA, você tem um problema de... Você atende 400 pessoas. 400 pessoas, boa parte delas são chamado verde, ou seja, aquele que poderia estar numa unidade de saúde e por uma questão de comodidade ou de horário, busca a UPA e não busca a unidade de saúde. Porque na minha unidade de saúde não tem médico. Então, se nós conseguirmos colocar um médico na unidade de saúde, nós imaginamos que esse paciente não vai procurar a UPA, esse paciente menos grave. A UPA vai ficar para o atendimento de urgência e emergência mesmo. A gente reduzir reduzido o número, a quantidade de gente na UPA, com certeza o atendimento será mais rápido. Eu quero lembrar sempre que o atendimento do vermelho, do paciente considerado vermelho, do paciente considerado laranja, ou seja, o urgente, o emergente, ele é atendido rapidamente na UPA, ele não demora. Normalmente o paciente que demora é esse paciente que ele vai, que a condição dele, ele deveria estar numa unidade de saúde, ele acaba indo para a UPA e ele prefere ficar ali, às vezes, esperando, e muitos não têm paciência para esperar, porque ele só será atendido por ordem de chegada numa situação que, considerando que ele não é urgência e emergência, e que a UPA é para atender urgência e emergência. Então, todo o processo de urgência e emergência, ele é atendido rapidamente na UPA, não há reclamação nenhuma a respeito a esse respeito. Então, o que nós precisamos fazer rapidamente para diminuir o problema de tempo de espera na UPA é fazer com que as unidades básicas de saúde tenham a sua porta aberta, sua condição de atender cada vez mais o número de pacientes que deveria estar sendo atendido na unidade básica e não na UPA. Também com relação às unidades básicas de saúde, né, a gente viu até na semana passada um problema ali que, devido à falta de internet, né, alguns serviços, né, o sistema de atendimento ali ficou prejudicado e várias pessoas ali reclamaram justamente dessa situação de que não conseguiram obter alguns agendamentos, situações desse tipo. O que a prefeitura vem trabalhando até para tentar resolver questões como essa, que a gente sabe que, né, devido até à forma como o serviço está organizado, quando acontece algum problema no sistema, muitas vezes atendimentos acabam sendo prejudicados. O que é que vocês planejam? Na semana passada nós tivemos um problema pontual, que foi a troca do provedor de internet da prefeitura. Havia um contrato em andamento, esse contrato se encerrou, ganhou uma outra empresa o processo licitatório, e essa empresa, na hora de instalar o sistema, não funcionou. Nós voltamos a um sistema antigo provisório que tinha, que o problema durou até o final de semana, ainda tem um problema ainda, porque ele precisa ser refeito o processo licitatório. Nós temos problema de punição à empresa que ganhou a licitação. E então foi um problema pontual, mas isso é uma situação que nós precisamos conversar com o servidor, ou seja, problemas com tecnologias vão ocorrer. O ideal é que não ocorra, o ideal é que não haja nenhum tipo de problema. Mas é natural que um dia, por exemplo, nós estamos com todo o sistema de fibra ótica instalado nas unidades de saúde. Se houver um acidente que corte o cabo de fibra ótica, aquela unidade de saúde vai ficar sem internet, mesmo que não haja um problema como esse que ocorreu de troca de provedor. Então, o que nós precisamos incentivar o servidor é que o dia que não tiver internet, que volte a funcionar o papelzinho. Que não há nenhuma necessidade desse dia que não tiver internet, de que o usuário precise sair da sua casa, voltar para a unidade uma, duas, três vezes para fazer um agendamento por falta de internet. Nós temos que discutir isso claramente com o servidor, de entendimento que nesses dias, nesses momentos, é preciso fazer. Não há nenhum tipo de problema de ter um caderninho e anotar e depois se lançar no sistema. Me parece uma situação muito simples de ser resolvida, mas o servidor precisa estar convencido disso. Então, a ideia nossa, nesse primeiro mês de maio agora, é visitar todas as unidades básicas de saúde, falar com todos os prestadores de saúde, falar com todos os servidores no primeiro mês e discutir com cada um o fluxo de atendimento e essa necessidade de ter, que eu digo sempre, ter a capacidade de sentir a dor do outro. Eu sei que o servidor também tem sua dor própria, o servidor também está estressado, tem uma situação acumulada de trabalho, mas nesse momento nós precisamos resolver o problema do usuário. Também com relação a uma demanda urgente que a gente vê aí, a questão do hospital municipal, né? Os recursos lá que vinham do governo do estado e pararam de vir, né? Enfim, uma situação registrada na cidade aqui de Foz do Iguaçu. Como é que fica até essa previsão de retomada do convênio? Como é que está sendo discutido isso lá em Curitiba? Estamos num debate longo com o governo do estado, esperando que o governo do estado reveja sua posição, porque o município de Foz do Iguaçu, o hospital municipal, ele é referência de todos os municípios da regional de saúde. E eu quero lembrar sempre que nós somos a única regional de saúde do Paraná, de médio porte, de grande porte, que não tem um hospital regional financiado, custeado pelo governo do estado. Então, para esse momento, o municipal, ele é muito útil para todos os municípios da região e não pode continuar sendo financiado somente pelo município de Foz do Iguaçu. Nós conseguimos, num debate longo com o governo do estado, que é natural que o governo do estado também faça o processo de revisão de todos os seus contatos, todos os seus convênios, todos os seus repasses, é um governo novo, mas já estamos indo para o quarto mês, precisamos ter a situação resolvida. A nossa última conversa com o governo do estado, chegamos a um acordo do ponto de vista técnico, que o municipal precisava credenciar os serviços já executados pelo Hospital Municipal, que é UTI, neurocirurgia, trauma 2 e trauma 3, ortopedia e psiquiatria, que são serviços que o município já atende, que o município banca, e que o Estado argumenta que se esses serviços estiverem credenciados como serviço próprio do Hospital Municipal, o governo do Estado aplicaria um incentivo financeiro para cada serviço desses que daria em torno de R$1.600.000 por mês. Chegaria próximo dos R$2.500.000 que o governo do Estado vinha repassando até o mês de dezembro. E nós queremos ainda, com o incentivo do Hospital Escola, chegar aos R$2.500.000. Então, assim, o que o Estado está solicitando é que nós façamos a substituição do repasse automático que existia de R$2.500.000 por credenciamento de serviço. Nós estamos trabalhando nesse sentido rapidamente. Hoje tem uma reunião, inclusive, do Hospital Municipal com a auditoria do município para fechar essa questão do licenciamento desses serviços e fazer com que tudo seja ocorrido o mais rápido possível, para que, tendo esse credenciamento, o Estado já retome o repasse para o município. Lembrando que nos últimos 4 meses o município colocou a mais do que colocava até o mês de dezembro, R$10 milhões somente no Hospital Municipal. Pois é, realmente, né, algo aí que precisa ser solucionado. Enfim, Bobato, desejamos aí muita sorte e competência justamente, né, no comando aí da Secretaria da Saúde, que é a pasta, como você disse, mais complexa, né, para atendimento aqui em Foz do Iguaçu, e vemos aí esse grande desafio, né, de comandar então a Secretaria Municipal da Saúde. Muito obrigado pela participação aqui na RCI e sucesso nessa nova incumbência. Obrigado, Guilherme, obrigado aos ouvintes da RCI, e dizer que estamos convictos do que temos que fazer e convictos do tamanho dos desafios e convictos de que podemos superá-los sempre com a ajuda da população, dos servidores, dos meios de comunicação, dos prestadores do SUS, enfim, de toda a rede que compõe a saúde pública do município. Lembrando que a saúde pública não é composta somente da gestão, ela é composta de usuário, de prestador, de servidor, de toda a população que depende de que a saúde pública funcione de maneira adequada.